Nós deu uma bagunçada na santinha da favela. Nós deu uma bagunçada na santinha da favela. Era toda santinha, ficou toda sapeca. Depois da dose de uísque que o garçom deu pra ela, o Del Castro bagunçou a pepeca dela. O Del Castro bagunçou a pepeca dela. O Fidel bagunçou a pepeca dela. O Fidel bagunçou. Então empurra só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, Fidel. Então empurra só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então empurra só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então empurra, Fidel. Até cubanos, baby. Direto de Cuba. Então empurra só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, Fidel. Então empurra só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então só canela, novinha da favela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então empurra, empurra, empurra e sarra nela. Então empurra, Fidel. Sola, Fidel. Até cubanos, baby. Direto de Cuba.